saída PUCA, contato radar na decolagem. 350, PUCA 6390. Salvador, boa noite. Gol 1404, tá? 1,5 mm do externo, embaixo travado. Boa noite, 1404, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. É, está sem escuta. Puta 3858, vento é 1110 graus, 8 nós, está autorizada a decolagem da 10. Jet 6748, reduza 2509. 259, minha pessoa. Desce para 2000, azul 4209. Autorizado, reposto estabilizado. Desce para 2010, azul 4209. 305 da TAM, pode descer 2000 pés? 3.000 pés, tá 3305, até 3.000 pés, ajustado 1012, reduza para 2009. Ok, tá reduzido, mantendo 1909, essa é 3.000 pés, ajustado 1012, outra 3305. Afirmativo, você é como número 3 na aproximação. Ok, vai reduzir para 1609, 3305, tá. Objeto 6748, desça até o 050. 050-6748. Controle Salvador, boa noite, tá 3858, passa a 1600 para 370. 358, Subol 370, contato radar na decolagem, a saída é a Momo. Afirma, Momo pra ti. Final da pista, 10 visual, azul 4209. Azul 4209, agora 4198 decimal meia. 198 decimal meia, azul 4209. Prossiga para 2.000 pés, reposto estabilizado, autorizado, final ILS X-Ray. 2.000 pés, reposto estabilizado, ILS X-Ray, 3.305. 209, boa noite, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso, o tráfego à sua frente está prestes a cruzar a cabeceira. Beleza, estamos no aguardo, 4209. O objeto 6748 é o controle? A sua escuta. Informo que o senhor está cerca de 2 milhas afastado do curso da STAR, à esquerda do curso. Isso aqui é uma constante aqui nos nossos aviões, ficar à esquerda do curso aqui na estrada de Salvador, acho que não tem update. Isso sempre acontece, né? Ah, ultimamente eu nunca não vi acontecendo não, fazia tempo que eu não via. Mas é sempre cansa comigo aqui o avião. Ok, vamos descer aí para 3.000. Mantenha essa proa, está sob vetor agora, para interceptar final ILS X-Ray da pista 10. Seu limite nesta proa, localizador. 7, mantenha a proa 040, limitado pelo LOC, web 6748. Afirmativo. O TAM 3858, será possível uma proa da presente, Alan? Com a direita, prossiga na Alfa, chamantes de ataque sua Juliette. Não, eu acho mais da Juliette, eu não pago nada. O azul 4209, livre pouso na 10, cheque trem, vento é 120 graus, 8 nós, o altímetro 1012. Mais travado, livre pouso, pista 10, azul 4209. Level, 107 level 050. Uma Rival 050, 0. Questionar 63110, vamos chamar Recife agora, frequência 2545, alterno 2085. 2545, 2085, obrigado, boa noite. Boa noite. Prossiga para 2.000 pés, reduz agora, 2009. Vai seguir tráfego da TAM, posição de 1 hora, 7 milhas, passando 3.500 para 2.000 pés, Airbus 320. 2.000 pés, reduz para 209. Vem do tráfego, 748. 748, nesta está autorizado interceptar o auto, prossiga na aproximação. 748. Localizador Campo à Vista, TAM 3, 305. 3305, torre 198, decimal 6. 198, 6, até já, TAM 3, 305. O TAM 3258 informa que está efetuando um pequeno desvio à direita para informações, ok? Sim, 3258, aposta o término do desvio. Pode estar lá. 3305. 3305, boa noite. Pode passar no externo, baixar o trabalho. Acusará, TAM 3305. Nada, Charles. O 4209 no solo aos 19, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Siga na Alfa, segue pela Alfa e aguarde antes da Juliette, o 4209. Estabilizando no Lock Web 6748. 748, prossiga na aproximação, aguardando a transferência. A sua escolha. Web, o Trip 5, correction, Trip 5218, descendo flight level 040, direct Duna posicional. 040, direct Duna posicional. Três, seis, zero, cinco, torre no noite desse momento. Jet 6748, chama agora a torre 198 desse momento. 186, obrigado, até volta. Marcador baixou e travou, TAM 3305. 305, tá livre pouso na 10, o QNH 10 no 2, o vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso, pista no 0, 10 no 2, ajustado 3305 da TAM. Torre Salvador Web 6748, boa noite. Estabilizado no ILS da 10. B6748, boa noite. Complete a aproximação, aguarde pista ali fora o posto. Passou escuta, 6748. Papana, ingresso na frente do 604. 604, ingresso, posição 62. O azul 409, ingresso via Índia, portão 01. Índia pro 01, 409. Posição 3305 no solo aos 32. Por gentileza, agiliza a liberação à direita. Prossiga na Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, vai liberar à direita agora, 3305 da tarde. Sete, quatro, oito, livre pouso na 10, Kinegal no 0, no 2, o vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso no 0, com 1012, 6748. 2015, 1012, I'll report on final. Prossegue na frequência da torre 3305. Afirmativo, pode manter a minha frequência até o portão 7. Portão 7, obrigado, 3305 da tarde. Sete, quatro, oito no solo aos 25, libere a direita, prossiga na Alfa e Índia, portão 03. Entrando direita, Alfa e Índia, web 6748. Sinal, tower 118.6. Bem, Maria. Other tower, good evening, 3P5218. 3P5218, call me on automarker. I'll call you on automarker. 5218, clear to land, runway 10, check the landing gear, the wind is 110 degrees, 12 knots, and QNH 1012. Roger, 3-3-5-2-1-8, check the landing gear. Europa 083, subset level 040, both arrivals, qual que é dentro? Okay, clear to land, 120 degrees, just 90 knots. Clear to land. On the ground at 32, vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Kilo to apron number 3. Alpha and Kilo, number 3, 5518. Papa 083 after Pelo position, some flat level, correct, some 2,000 feet, can 81012 report repetition final, clear the ILS approach. After Pelo position, descend 2,000 feet, 1013, confirm. Negative, can 81012. 1012, after Pelo descend 2,000, 1012, and clear. ILS runway 10 Romeo 103. ILS X-ray runway 10. ILS X-ray 10 Romeo 103.